Meus amigos e meus irmãos, diz Jesus no livro das profecias finais: o novo céu e a nova terra. Vi novo céu, vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Que coisa, hein, minha gente? Vocês estão prestando atenção a isso aqui? Vi novo céu. E vi nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu li o Apocalipse na primeira rodada aí com vocês. Tudo isso de uma vez, lembram? Eu vou parar agora aos trechos. Vai levar vários programas. E vou buscar uma profecia que vem do Tibete. A profecia do rei do mundo. Esses nomes simbólicos do Senhor do Mundo, que no Oriente eles costumam dar a certos expoentes espirituais que aparecem na Terra, e depois o tempo vai mostrando que são realmente expoentes espirituais. Um viajante passou por 1000 peripécias no Himalaia, andou na terra dos lamas e deixou o que ouviu daqueles monges, daqueles sacerdotes, num livro publicado, pelo menos eu conheço essa publicação, em 1921. Mas o que ele ouviu é de 1890. Abrir aspas. Quando visitei o mosteiro de Narabans, ele esteve lá no começo de 1921, o Huktuku contou-me o seguinte: quando o rei do mundo apareceu aqui no mosteiro aos lamas queridos de Deus, e já se passaram 30 anos, eis aí 1890, ele fez uma profecia que dizia respeito ao futuro. Eis o que ele nos revelou. Fechar aspas. São Paulo apóstolo não nos manda estudar tudo, ler tudo, mas saber fazer a separação do certo e do errado? Vamos ver se isso aqui é de 1890, 1921, publicado, se não parece com o mundo atual. Porque aqui no Apocalipse diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aspas. Os homens esquecerão cada vez mais suas almas, preocupando-se com seus corpos. Olha aí, a adoração do corpo. os homens tornar-se-ão semelhantes a animais selvagens, sedentos do sangue de seus irmãos. A meia-lua desaparecerá e os seus adeptos cairão na miséria e na guerra perpétua. Seus conquistadores, porém, serão atingidos pelo sol, mas não conseguirão erguer-se duas vezes. Aspas. Quer dizer, povos inteiros desaparecerão, cairão na miséria e na guerra perpétua. Mas os que vão fazer essa depuração da humanidade, que se dará com eles? Aspas. Seus conquistadores, porém, serão atingidos pelo sol, mas não conseguirão erguer-se duas vezes. E não conseguirão erguer-se duas vezes. Eles tombarão na maior desgraça, que terminará em insultos aos olhos dos outros povos. As coroas dos reis, grandes e pequenos, cairão uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aspas. Nós vimos isso acontecendo no mundo. Os reis hoje são poucos. E mesmo os que existem, o poder é simbólico, como o da Suécia, o da Noruega, a da Inglaterra. Agora quanto ao mar, abrir aspas, haverá uma guerra terrível entre todos os povos e os oceanos ficarão avermelhados. A terra e o fundo do mar serão cobertos de ossadas. Os reinos serão fragmentados e povos inteiros morrerão. Morrerão pela fome, pela doença, por crimes ignorados pelas leis e que o mundo ainda não viu. Fechar aspas. A imprensa está cheia de crimes hediondos, inimagináveis. Não é isso que nós vemos aí a todo momento? Aspas. Chegarão então os inimigos de Deus e do Espírito Divino que se encontra dentro do homem. Também morrerão aqueles que estendem a mão a um outro. Aspas. Até os que fazem caridade. Mas assim é bom morrer, em condições espirituais excelentes, mas na hora certa. Porque como dizia o velho Zarur, o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Quem se suicida se descobre do outro lado vivinho. Ou vivinha, e apalermado ou apalermada diante de uma realidade que negavam, que a vida é eterna. Aspas. Os esquecidos, os perseguidos se levantarão e neles se fixará a atenção do mundo inteiro. Haverá nevoeiros e tempestades. Montanhas nuas ficarão cobertas de florestas. Aspas. Quer dizer, mas como é que pode? Estão destruindo tudo aí, não sei o quê. Os movimentos ecológicos estão se levantando contra essa aberração de terminar com a flora. Mas Isaías diz, no Velho Testamento, que poucos homens restarão. E restando poucos homens, o depredador maior da humanidade terá diminuído a sua ação criminosa e as montanhas ficarão cobertas de florestas outra vez. Por falta de quem as dilapide. A terra tremerá. Isaías diz a mesma coisa. A terra cambaleará como um bebê. Milhões de homens, prestem atenção a isso aqui. Há uma passagem do Apocalipse, antes de eu ler esses milhões de homens aqui, diz que os seres humanos gritarão, as montanhas caem sobre nós para nos livrar da ira do Cordeiro de Deus. E o irmão Zarur, a ler isso, ao explicar o Apocalipse, chorou na nossa frente, nós estávamos vendo. Através do vidro, chorou mesmo. Tão grande será o sofrimento. Mas é para apavorar ninguém, não. Quem avisa, amigo é. Inclusive, eu acredito na vida. Mas um homem semeia. É, mas agora está a distensão geral aí. Mas vamos ver, o apóstolo Paulo não dizia bobagem. Quando todos estiverem gritando, paz, segurança, paz, segurança, e sobrevirá tremenda destruição. Então vamos lá. Você vê que a situação vai ficar terrível, o mundo todo. Aspas. Então milhões de homens trocarão as correntes da escravidão e das humilhações pela fome, pela doença e pela morte. As estradas ficarão cobertas por multidões que irão de um lugar a outro. As maiores e mais belas cidades do mundo serão destruídas pelo fogo. Uma, duas, três, quatro, aí vai por diante. O pai será inimigo do filho, o irmão do irmão, a mãe da filha, e aí chegarão o vício, o crime, que significa dizer a destruição do corpo e da alma. Aspas. Olha as drogas do mundo inteiro, é ou não é? Destruindo nações. O que é que vocês querem mais como prova sobre a gravidade dos acontecimentos no mundo para esta época? A droga como instituição. Abrir aspas. As famílias serão divididas. O espírito familiar sofrerá ataques de todos os lados. Não é isso que nós estamos vendo no mundo aí? A fidelidade e o amor desaparecerão. Quanto à população do mundo, em cada 10.000 homens, somente um sobreviverá. E este se encontrará nu louco, sem forças, a ponto de nem saber construir um abrigo e nem ter coragem para procurar sua própria alimentação. E ele uivará como um lobo furioso, devorando os cadáveres, mordendo sua própria carne e desafiando Deus para a luta. A terra toda ficará vazia. Deus se afastará dela. Sobre ela, então, cairá a noite e cairá a morte. Então, enviarei um povo que agora é desconhecido e com suas mãos fortes extirpará as raízes da loucura e do vício e conduzirá aqueles sobreviventes que se mantiveram fiéis ao espírito do homem na luta contra o mal. Eles levarão aí uma vida nova para a terra purificada pela morte das nações. Fecha aspas. Este povo pode ir a ser, se sobreviver a todos os dramas que vai passar, o povo brasileiro. E para que isto aconteça, aí está a religião de Deus, religião do amor universal, pregando desde Alzira Zarô que só há uma solução para os problemas que afligem a humanidade: Jesus. Não há segurança fora de Deus. Se quisermos ter segurança verdadeira, que ninguém nem nada do mundo nos pode dar, não esqueçamos disso. Não há segurança fora de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Em qualquer circunstância, devemos pensar logo em quem? Vamos em frente, porque Deus está presente. Viva Jesus!